いたお宮がいたときみゃしゅだかんたおさりゅうだけらもれなけうべじゅあいんだぶりゃおみゃがいたどらだとけありふやめうぺなMe ajuda a pagar uma promessa que eu fiz pra meu santo, pra não mais amar. Me ajuda a pagar uma promessa que eu fiz pra meu santo, pra não mais amar.Faixa de estrela que brilha, a lua clareia o rincão. Eu conheci a morena numa festa de São João. Era uma florzinha linda que ali apareceu. Eu fui e disse pra ela, vem comigo bela, quem pede sou eu fui e disse pra ela, vem comigo bela, quem pede sou eu. Aquela ingrata não veio, meu peito não quer mais cantarMeus olhos já não suportam, já quase querem chorar. Rancho tristonho e vazio, a promessa eu vou pagar. Meu santo é grande e forte, eu só quero é sorte pra não mais amar. Meu santo é grande e forte, eu só quero é sorte pra não mais amar.